crianças de 5 meses a 5 anos. Ligue agora mesmo e diga que é um ouvinte da rádio e ganhe um desconto especial. Matrículas abertas para o ano letivo de 2014. Traga um amigo e ganhe desconto na mensalidade de seu filho. Creche Escola Isaac Newton, Rua Barbosa 230, Cascadura. Telefone 2591-1997. Olá, querido ouvinte. A equipe Saúde Total tem o prazer de lhe convidar para fazermos uma visita. Se você mora na zona norte do Rio, nosso endereço fica no bairro Cascadura. É muito fácil de chegar ali. Rua Barbosa, número 230, pertinho do Cascadura Tênis Clube. Se você mora na zona oeste, temos dois endereços pertinho de você. Em Campo Grande, nossa equipe está te esperando na rua Campo Grande, número 3056, próximo à estação de Oaíba. Também temos uma equipe de apoio na ilha de Guaratiba. O endereço é Estrada da Grota Funda, número 438A. Agora, se você mora na região de Duque de Caxias, temos um encontro marcado na nossa sede, que fica localizada na rua Major Frazão, número 6, no bairro 25 de agosto, ao lado do shopping Unigran Rio. As nossas reuniões são realizadas todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã até as 11h30, com escola bíblica e culto divino. Aos domingos também temos culto evangelístico, que começa às 7 horas da noite e vai até às 8 horas. E se você está passando por algum problema e precisa de receber uma oração, não se desespere. Todas as quartas-feiras, a partir das 7 horas da noite, temos o culto de oração. Esse é o dia especial da sua bênção. Venha, traga a sua família, venha conhecer nossa equipe, pegar a sua dica Saúde Total e receber as bênçãos de Deus. Ficaremos imensamente satisfeitos com a sua visita. Apresentação, Márcio Adriano. Estamos de volta na sua companhia, são 8 horas 38 minutos e eu quero falar para você sobre glaucoma. Olha, tudo no nosso corpo é importante, né? As mãos, os braços, as pernas, né? É muito importante, a audição também, ela é muito importante. Mas os olhos, olha, em especial os olhos, o colorido, né? O colorido das flores, né? O verde das árvores, a mata, a chuva que cai.